princesas. Cabelos de chá. Estás a jogar a sua esquerda mesmo quando está atrás dos seus. Acho a diligência fascinante porque costumava pensar-se que era apenas um déficit de atenção em que o doente não prestava atenção aos olhos de chá. O que é interessante para mim é que não parece ser uma aniquilação completa do lado esquerdo do mundo. Como se a esquerda não existisse com os braços do lado esquerdo. Cabelos de chá. A do lado esquerdo atinge as zonas profundas da mente. Há 10 anos, Pedro estava inclinado a abrir uma gaveta quando desmaiou subitamente. De cinza, cabelos de chá. Pedro teve um encontro vascular cerebral que se sentiu com o Billy e quando ele desceu lá dos dois dedos estava bem desaparecido. Mas isso é os cientistas a possibilidade de jogar em metade. A extensão da sua perda ficou bem evidente quando dissemos que ensinaste a memória deste mal que é. Com ossos de cinza. Pois sejam onde